De boa. E aí eu, com tantas imperfeições e tantos defeitos, estou aqui prestando essa sincera homenagem a um homem chamado amor, como era Chico Xavier. Os espíritas foram imperiosos com ele. Enquanto seus críticos falavam calúnias, atacavam a sua obra irretorquível, muitos oradores dizem que as obras de Chico Xavier, por ser um médium que se apagava completamente pela sua humildade, que escrevia muitas vezes mecanicamente, o espírito tomava a sua mão para escrever, são talvez as mais fidedignas que nós temos do pensamento dos espíritos, mesmo que o espírito não seja tão esclarecido, é claro. Porque devemos analisar, como nos convidava João: meus amigos, não acrediteis em todos os espíritos, mas verificai antes quais os que são de Deus, quais os espíritos que são bons. Porque quando morremos, não alcançamos a sabedoria. Continuamos com as nossas crenças, continuamos católicos, evangélicos, muçulmanos, judeus, no mundo espiritual, e vamos nos reunir por afinidade. Nem todo espírito é espírita, não. Somos minoria até no mundo espiritual, pelo menos aqui na Terra. Então temos que trabalhar muito ajudando esse trabalho levado por Allan Kardec. E me pergunta, Nazareno, por que que no Brasil é que o Espiritismo cresceu tanto? Por que que ele não cresceu na França, onde nasceu? Por que que ele não cresceu na Europa, nos Estados Unidos? Mas por que que o Brasil é o maior país espírita do mundo? Eu tive a oportunidade de viajar para o exterior e lhes expliquei. Meus amigos, por dois motivos. Porque no dia 29 de agosto de 1831, desce à Terra o espírito que se tornaria conhecido como Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, um homem probo, notável, político, conhecido, médico dos pobres, que se declara espírita há tantos anos atrás. E retorna no dia 2 de abril de 1910, com o nascimento de Chico Xavier, ele e uma pleia de espíritos superiores, o espírito Emmanuel, André Luiz, Neil Lúcio, o espírito Meimei, irmã Sheila, tantos apóstolos que voltam para nos falar do amor. E graças ao exemplo de Chico, o Brasil é o maior país espírita do planeta. Eu defendo que se Chico e Bezerra, ou pelo menos um dos dois, tivesse nascido na França, a França seria, sem dúvidas, o maior país espírita do mundo. Mas era o nosso planeta verde e amarelo que estava fadado a ser a sementeira onde se transportariam as mudas da mensagem do Evangelho. E os nossos irmãos protestantes estão fazendo um trabalho extraordinário. O único problema ainda, um pouco de intolerância em alguns deles. Mas onde se instala uma igreja evangélica, já existem pesquisas, elas reduzem o alcoolismo, o uso de drogas, os roubos e assassinatos. Estão fazendo o que nós poderíamos estar fazendo, mas que por extrema timidez, fruto ainda do nosso orgulho, porque por que que os maus prevalecem no bem, no mundo? Interroga Allan Kardec na questão 932, vou me corrigir. Pela fraqueza dos bons. Os bons são tímidos, os maus, ao contrário, são audaciosos e intrigantes, mas quando os bons quiserem, eles preponderarão. Nós temos que querer, meus amigos, levando o nosso exemplo, divulgando a doutrina espírita, que é a maior caridade que se pode fazer a ela, nos diz o Espírito Emmanuel. E eu não entendi isso muito bem. Eu disse, mas será que não é mais importante matar a fome de pessoas que estão em necessidade? Não é mais importante cuidar dos enfermos nos hospitais públicos, infelizmente em penúria? Mas Divaldo Pereira Franco, no dia 17 de abril de 2005, nos explicou, na sede da Federação Espírita Brasileira, que tem um papel fundamental na divulgação do Espiritismo no Brasil e no mundo, nos revelou que a missão do Espiritismo não é combater a miséria